0-0 agora. Uno, libera direito, táxi em escuta. Em Alfa, Juliette, portão 08. Sérgio Salo 01. Ative Alfa para o 08, tá 3201. Alfa Juliette. Alfa Juliette, positivo. Estacionamento, feedback, portão 2, objeto 6749. 6749, portão 02, autorizado, chama táxi. Chamarei táxi, 6749. Azul 4177, chame Recife agora em 1251, alterna 13325. 3325. Obrigado, bom dia. para o Taxi Cat 6749 com a ONU 51 no 4 horas, Galeão. Autorizado, Juliette Alfa, pode ser corrigido. Índia Alfa, pode ser da 10 chama. Pronto. Altimetro 100. Índia Alfa, chamaria pode ser da 10 web 6749. Espera, pronto, a 76749. Linda cola no 0, vento 050 graus, 059. A linda cola no 0, a 76749. Sete quatro nove, decolado 1-1, controle 1-1-9, decimal 8. 6749, sete quatro nove, decolado. 6749, contato radar decolar, turma 340, pós 2000 da El. Web 5808, ciente Foxtrot 340 para Goiânia, por gentileza. 5808, autorizado Goiânia, nível 340, upper 1 no 7, decola no 0, direita, Poli, transição ao fito. Controle 1998, transponder 5477. Autorizado, Goiânia, nível 340, Upper Zulu 17, decola 90, curva direita, gole ao fito, 098 ao controle, 5477, transponder web 5808, no portão 5. Gente, não puxa essa nada. Chamar a grata. 349, Recife, em 1332. 1251, alterno 3325. 351, 3325, metade 349, Matheus. Prossiga, escuta, Hilux, é o solo. Autorizado, autorizado. Olá, Salvador, bom dia, o Azul Alfa Yankee Hotel. Azul Alfa Yankee Hotel, chama em 1186. Obrigado. Então, bom dia, o Azul Alfa e Yankee Hotel. Alfa e Yankee Hotel, da posição remota do Pátio 1, solicitando autorização para reboque até a ponte número 1. Autorizado, reporta o término. Obrigado. Autorizado ingresso na pista, autorizado, reporta ao término. Siga. Autorizado, autorizado. Controle Salvador, Gol, 1804. Bom dia, identificação, desça para 2.000 pés, chegada Bonf, altimetro é 1.011 em 1.091. Chegada Bonf, desça para 2.000, Gol, 1804, 1.011. Autorizado, reforça o término, Hilux.